nossa legião. Na segunda-feira da ressaca a gente chega aqui na Via Show. DJ Tom Máximo. Todo amor que eu te dei, para sempre há de ficar. As lembranças guardarei, pois eu sempre irei te amar. Pra sempre te amarei, saudade. Pra sempre te amarei. Como é que é, hein? Te adoro, querida. Uou! Até morrer. DJ Tom. Pra sempre te amarei. Pra sempre te amarei. Chegou ela, maestro. Meu corpo eu te dei. Foi por amor que eu me entreguei. Foi por amor que eu me entreguei. Sério Valdo está aqui com a gente, lá do Jurunas. Um abraço pra você aqui do Tom, só na manha. Olha, Valdo! Todo amor que eu te dei, para sempre há de ficar. As lembranças guardarei, pois eu sempre irei te amar. Pra sempre te amarei. Pra sempre te amarei. Meu corpo eu te dei. Foi por amor que eu me entreguei. Foi por amor que eu me entreguei. A minha vida pertence a você. Te adoro, querida. E a saudade até morrer. Show! Pra sempre te amarei. A gente chega pra tocar aquela saudade gostosa de luxo. Pra você que está aqui, ouviu? Meu corpo eu te dei. Foi por amor. DJ Tom! Foi por amor. Só pra recordar. DJ! Não chore, não pense, eu estou aqui. E aí, Jefferson? E daqui não saio sem você. Meu amigo Mortadela, ele, o Batata e o Jefferson lá do Pop. Hoje eu sei o que ontem passei, longe sem te ver. E o casal Rubi tá na área. Só agora eu fui compreender que sem você sou planta sem raiz. Uhul! Veja que a saudade superou toda a maldade. Vem comigo ser feliz. E pra começar, eu já terminei de pensar nos dias de tristeza e agonia dessa vida que passei. Toda a equipe Tritões aqui com a gente, ao lado da Luxuosa. Um abraço pra vocês, meu amigo Anderson, junto aí com o casal Ioiô. São aqui só na manha. Abraço aqui do Tom, pode crer. DJ Fabiano tá na área. Hoje eu sei o que ontem passei, longe sem quem tá na área aí, o Luciano Cachorrão. Só agora eu fui compreender que sem você sou planta sem raiz. acha que a saudade superou toda a maldade, vem comigo ser feliz. E pra começar, eu já terminei de pensar nos dias de tristeza e agonia. Essa vida que passei, mais uma na carroça. Que sem você. É noite no meu quarto, as lembranças não me deixam esquecer você. DJ Tom, abri minha janela na esperança de talvez você aparecer. E aquela saudade de luxo, olhando para o céu, vi brilhar bem lá no alto uma estrelinha. E fiz o meu pedido para ela me ajudar e nunca mais ficar sozinha. Estrelinha, faça-me um favor, ilumine bem o seu caminho. Sei que ele pensa em voltar, me abraçar e me entregar o seu carinho. E amiga Nádia, ela dá valor. Estrelinha, faça-me um favor, ilumine seu caminho. Sei que ele pensa em voltar, me abraçar e me entregar o seu carinho. E a saudade. É noite no meu quarto, as lembranças não me deixam esquecer você. Nosso amigo Maradona está aqui com a gente. E aí, Maradona, um abraço pra você, garoto. E aí, que me cai na brecha. Olhando para o céu, eu vi brilhar bem lá no alto uma estrelinha. E fiz o meu pedido para ela me ajudar e nunca mais ficar. Amigo seu Paulo e a dona Nina, tá na área. Estrelinha, faça-me um favor. Marquinho de Belém, ele disse, toca meu DJ. DJ Tom. Bora, meu irmão, aí no salão, pra você dançar agarradinho. O Homem do Alô chega pra formar o Quarteto Animal. Aqui no Via Show, como é que é? Vejo em ti a paz que eu perdi. Olha-me pra mim poder sorrir. Sei que só com teus carinhos. E os melosos? Posso esquecer? Estão aqui! O que sofri? Mulher que excitada com os melosos, meu irmão! Meu amigo Renan, da RW Multimarcas, tá na área. Já sacou a parada, né, Renan? Vamos junto! Descobri que tu nasceu pra mim, DJ Tom. Só a ti eu quero ver e ouvir. Desta vez vou ser feliz. Ouça-me, minha Nathalie. Ô, música, meu Deus do céu. E as meninas da metrópole. O rei da calcinha tá na área. Olha o meu amigo Dírio do celular também. Não me faças mais sofrer. Só vivo pra te querer. Não te esqueças mais de mim. Vem, minha Nathalie. A carroça toca, canta, relembra e te faz transformar aquele momento em um momento único e inesquecível. Inesquecível, né? A gente viajando no mundo das recordações e vivendo altas emoções. E você vive aqui no nosso Quarteto Animal. Dá-lhe, Tom! Deixa comigo, papai. Não me faças mais sofrer. Só vivo pra te querer. parceiro Neguinho da Copa Ju. Não te esqueças, meu parceiro Perito também, ao lado aí do Ronaldão. E toda a galera lá do Jurunas, pode crer. Isso direto dos campos Marajoara para o mundo. A luxuosa carroça da saudade chegou. De luxo começou cedo. Como é que é? Não, eu não posso lembrar que te amei, DJ Tom. Não, eu preciso esquecer que sofri. Shirley e o Renato, o casal de luxo de coração. Faça de conta que o tempo passou e que tudo entre nós terminou. Que a vida não continuou pra nós dois. Caminhemos, talvez nos vejamos depois. Nessa época aí a Nádia tinha 25 anos. Vida comprida, estrada alongada. Parto à procura. Na época do Nazareno, Madison, né? De nada. Na época. Saber onde chegar, quem sabe na volta te encontre no mesmo lugar. Meu nome dela, fala aí, Lilian. Teus olhinhos verdinhos, era gravadora. Falam-me de carinhos e prometem amor. Amar-te para mim é a vida, enfim. Ninguém nunca jamais há de amar tanto assim. Tia Loura, hein, Toninho? Sou na mãe. Deixes mais. Se me deixares, sou capaz. Sou capaz de morrer. Meu amigo Vanderlei. Chega aqui com a gente. Para mim és o mundo, um amor tão profundo, ninguém jamais te dará. Amiga Maisona, pra dar valor no baú de luxo da Maisona. Vem. Oi. Neste amanhecer e faz renascer, DJ Tom. Oh, oh, oh, oh, oh. Tudo que perdi sem você aqui, nada existe em mim. Atenção, gerente César, dá um chega ali no House Mix. Alô, gerente César, dá um chega ali com o bigodinho. Das manhãs de sol. Ah, hoje ele tá de rock. Vem, vamos reviver nossas emoções. Toca mais uma na carroça. Só pra recordar. No fundo do espelho, onde você se vê. Uma criança brincando de se esconder. Acho que é o cara que tá preso no armário, né? Seus olhos vermelhos. Ei, careca. Não vão jamais apagar. O cara que tá preso no armário. Tá a fim de se soltar. Aquela esperança que ela tem. Mas no carnaval ele vai se soltar. Solte a menina que ainda existe em você. E amigo show da comitiva Soledade, lá de Coraci, maior valor na luxuosa. E não existe outro igual. Você na sua novela é a atriz principal. carroça. Por coisa tão pouca, você não vai desistir. Ainda é tão moça, tem tudo pra ser feliz. Um abraço aí, o Zainho. Aí do som, tudo você bom. Pode cantar. Turbo, acho que é isso. Pássaro. De Lília aí do Marajó. Junto aí com o Tílio. Pode brilhar. O Pará. E as meninas. Valeu. Você pode voar. Livre no espaço. Ou ficar presa no chão. Esta é a luxuosa carroça da saudade da Ilha do Marajó. E aí, Danilo da Cobaju? Solte a menina que ainda existe em você. Lúcio CDs. Sorria pra vida. Hoje quem tá com a ponta é ele. Bora, Ronaldão! Você pode cantar. E a galera da Carretilha é tubo de linha. São aqui. Você pode brilhar como esse sol. Você pode voar livre no espaço. DJ Tom. Ou ficar presa no chão. E a saudade, Tom. Sempre toca aí, Tom. Esse amor que trago em mim, eu não sei se é certo. DJ Tom. Encontrei o meu jardim. Equipe Triton. Em pleno deserto. Como é que é? Toda vez que tento te falar, não contenho minha emoção. Lúcio CDs. Eu queria dizer que te amo. Uma canção. Meu amigo Amaral dos Drinks, está só na mana do Arana. Já não posso controlar. Já caiu o Red Bull aqui, né, maestro? Esse sentimento cada dia aumenta mais. O meu sofrimento luxuosa. Toda vez que tento te falar, não contenho minha emoção. E eu queria. Eu queria dizer que te. Me surgiu numa canção. Hoje aí, dos piratas. Pirata Sol de Goraci. E o Jonathan Renan. Vem toda. Tudo aí dos piratas, os amigos aí de Sori. E a Júcia e a Lene. Minha paixão. Já não sei mais o que faço pra chamar a sua atenção. Eu queria dizer que te amo numa canção. Teu amor não vai ser meu. Bora, Maradona! Te amo. Ele é o Luciano dos Cachorrões do Aeroporto. Isso aconteceu. E aí, Xeré? O homem dos esmaltes. Toda vez que tento te falar, não contenho minha. E aí, Andarinho? Eu queria dizer. Olha o cabeludo barbudo. Numa canção. Aqui está a superação em aparelhagem. A carroça da saudade. A emoção de uma magnífica viagem ao mundo das recordações. Toda vez que tento te falar, não contenho minha emoção. E eu queria. Eu queria dizer que te amo numa canção. Quero. Já tem CD aí do maestro na mão do maluquinho. Abri todo meu coração. Como é que é? Quero mostrar como é grande a minha paixão. Já não sei mais o que faço pra chamar a sua atenção. Eu queria dizer que te amo. DJ Tom Massa. Com ele, a saudade é assim. gostosa. Eu queria dizer que te amo numa canção. E a saudade de achar. Acordar, viajou. Se você fosse por mim, não estaria chorando esse pranto que em seu rosto rola. Se você fosse por mim, ainda estava ao meu lado vivendo momentos de amor. DJ Tom, todo meu carinho entreguei ao amigo Neguinho, isso aqui também com a gente. Feliz, um abraço aqui do Tom. Mas me enganei. Você brincou com os meus sentimentos e depois partiu. E agora Tom do Máximo, querendo que eu lhe aceite. Meu amigo Emerson, só na manha. Pra você novamente me fazer de trouxa, como você fez. É. Mas agora não. É rápido, né? Agora não, agora não. Meu corpo está fechado e você não entra em meu coração. DJ Tom. Não estaria chorando esse pranto em seu rosto rola. Ainda estava ao meu lado vivendo momentos de amor. Todo meu carinho lhe entreguei ao pensar que você me faria feliz. Mas me enganei. Você brincou com os meus sentimentos e depois partiu. E agora vem você querendo que eu lhe aceite outra vez. Pra você o nosso amigo Ferro, rapaz, fazer de trouxa. Saltaram ele. Como você fez. Mas agora não. Agora. Alô? Genival, o rei das frutas e legumes, ainda tira no sal, pode crer. E agora, para Genival, e agora, sozinho estou. Grande Negão da Guarda Municipal, pensando bem no que aconteceu. Para Negão, reconheço que é o culpado. E aí, Jefferson, mesmo assim, tocou? Eu me conformo, nem tudo se perdeu. Anúncio de jornal. Mandei boa anúncio no jornal pra ver o que vai acontecer. Falando de gente mal que fala de mim e de você. Agora todos vão querer nos conhecer. Agora todos vão querer nos conhecer. Aqui é Lúcio CD. Neguinho, o Diego e o Mica, a Anne, os promoters do Interlan Paraíso estão aqui com a gente. Bora, Mica! Pensando bem no que aconteceu, reconheço que o culpado fui eu. Mesmo assim, e já tem abadado o bloco do Chifrão, viu? Aqui com o Luciano. Mandei boa anúncio no jornal pra ver. A gente logo começou hoje com baú de luxo. Começamos hoje com baú. Quer falar de mim? Deixa eu tocar mais uma aqui, Tom. Agora pacote. E até uma lagrimada agora, meu irmão. Qualquer dia destes eu vou embora. Já não sou. E as contadoras de luxo. Sofrimento. Como é que é? Eu ciúme pouco e sem motivo. Está me deixando louco. É muito triste. Já não podemos. E aí, Nagé? Como é que tá esse baú? Músicas que no passado foram um sucesso e hoje é pura recordação. DJ Tom Máximo. E a segunda da ressaca, meu irmão. Júlio Pitor! E povo e sem motivo. É uma história do Marcelo. Só me deixando louco e muito triste. Só pra recordar. Já não podemos dialogar. Saudade de luxo, come do alô. Como é que é? Minha vida é triste, lembranças do passado ferem o meu coração. DJ Tom. Sempre machucando, saudade vai entrando, me trazendo solidão. Saio com meu carro perdido na cidade e rodo, rodo por aí. Enquanto no meu toca-fita nossa música de amor explode tão bonita. Enquanto no meu toca-fita nossa música de amor explode tão bonita. Como é que é? Não te esqueças, meu amor, que quem mais te amou. Chegou ela. Sempre foi o que. Chegou ela, Toninho. Fã. Dois apaixonados, cheios de esperança. Eu, você, você e eu. Foram tantos sonhos loucos. Ela foi lá na rádio, mas... Como posso esquecer? Bem, e tá chegando o Piritinho. Você era só minha, mas veio um dia triste adeus. Cada um foi pro seu lado, mas um abraço aí, o Zorlinho, lá de Salvaterra. E a amiga Nete e o Pedrão tá na área, né? Outra recordação do nosso passado. Não te esqueças, meu amor, que quem mais te amou fui eu. Sempre foi o teu calor que minha alma aqueceu. Essa música lembra um tempo bonito que não volta mais. Onde a gente sonhava e se entregava cada vez mais. Essa música lembra detalhes de um lindo caso de amor. Ela ficou na memória, é minha história. Vai comigo por onde eu for. Eu sei, o Alex e a Loura estão aqui comigo. Vai comigo. Abraço. DJ Tom. Todas as coisas que eu faço me lembram você. Se vou numa festa, se vou no cinema, você me acompanha no meu pensamento. até no futebol. Se é meu time que ganha, em vez de alegria, a tristeza é tamanha. A saudade sufoca e eu não aguento. E aquela noite? A noite, o silêncio do quarto quase me mata. Eu deito na cama e começo a pensar em você. Abraço o meu travesseiro, procuro em vão o teu cheiro. Já faz tanto tempo e eu não consegui te esquecer. A noite, o silêncio do quarto quase me mata. São tantas lembranças felizes jogadas na cama. Abraço teu velho retrato, procuro você e não acho. Amor, eu não vou conseguir me esquecer de você. Já aqui na área, o patrão Deca. Já aqui, alô Deca, um abraço pra você aqui do Tom. E até no futebol, se é meu time que ganha, em vez de alegria, tristeza. Toda a galera do time do Sal. A saudade sufoca e eu não aguento. Bora, Ronaldo! A noite, o silêncio do quarto quase me mata. Eu deito na cama e começo a pensar em você. Abraço, amigo Biel. Meu travesseiro. Abraço! Procuro em vão o teu. E o casal Ioiô! Já faz tanto tempo e eu não consegui te esquecer. Você vai me matar, ou então deixar louco com esse corpo moço e esse jeito de olhar. DJ Tom. De quem sabe tudo, que manja tudo. Entende tudo o que um homem quer. Você só quer provar. Meu amigo Renan, então, lá da RW Multimarcas, tá na área, só na manha. Pode fazer de um homem tudo que você quer. CD aí do Frangina. Sou um palhaço. CD aí do Josias. E você. E CD do Toninho. Oi. Pois eu já tenho a idade do lobo. E eu que jamais pensei em ser bobo. Me perdi por esse olhar tão inocente. Sem saber que em tua mente existe um monstro e uma mulher. Você vai me matar, ou então deixar louco com esse corpo moço e esse jeito de olhar. De quem sabe tudo, que mancha tudo. Comemorando um ano de casado aí. Não poderia ser melhor comemorar aqui ao lado da carroça da saudade. O casal de luxo, a Shirley e o Renato. Um abraço! Eles se conheceram aqui. E eu, gamado, tão preso no seu laço. E dia 25, aniversário aí do Anderson da Prefeitura. Moça, mulher, vai ter muito bombom pra galera. Eu já tenho a idade do lobo. E eu que jamais pensei em ser bobo. Me perdi por esse olhar tão inocente. sem saber que em tua mente existe um monstro e uma mulher. Deixa eu tocar. Alguém que só me desse, meu Deus, amor, amor, amor, amor. Não se esqueça. Seria bom demais, pois eu teria a paz que tem o amor. Música, meu Deus do céu. Chute certo! Que só fala, meu parceiro Nilson, dá valor! De amor, amor, amor. Vamos também aí! Amor. Na loja Maricotilha e na boutique Tá Querida! Se eu tivesse RW Multimarcas! Que só me desse! Fechado com o homem do Alor! Amor, amor, amor! Amor. Seria bom demais! Pois eu teria a paz que tem o amor. Não, não, não, não. Não se esqueça. E um mundo bem melhor teria ao meu redor um mundo de amor. O casal Rubi. Dava pra ver matinê e você bem goza dizendo que sim, me olhava nos olhos sorrindo pra mim. E a galera aí do time do sal ia pra casa pra me arrumar, já acertando o detalhe. Olha pra tu sinar aí o Wellington Frangilho e o Tom, esperando a hora chegar, morrendo. Meus braços, aquela canção me fez perceber. Você vive em tudo que faço. Meu parceiro Valdo, aqui só na manha. Um abraço pra você. Tem o seu grande amor pra recordar. Aquela canção me fez recordar. Eu te convidava pra gente dançar. Você outra vez me dizia que sim. Jurava que ia sorrindo pra mim. Meu amigo cabeludo, meu plano, velho barbudo e, ilusão, e o andarilho. Você só ressaca. Você deixou marcas no meu coração. E a dama de vermelho. Preciso te ver novamente. É. No baile você nunca apareceu. Certo. Aquela canção me fez perceber. Preciso ter você por perto. fez recordar. Eu te convidava pra gente dançar. Você outra vez me dizia que sim. Jurava que ia sorrindo pra mim. Fazia mil planos na minha ilusão, querendo você para sempre. Você deixou marcas no meu coração. Preciso te ver novamente. No baile você nunca apareceu. E tudo pra nós não deu certo. Amarão dos Três! Aquela canção me fez perceber. Preciso ter você por perto. É sim? Qual é? Não. Não vá embora. Não maltrate mais meu coração. Equipe Sal fechado, come do alô. Não suportaria lhe perder de novo, doce paixão. Não. Lúcio CDs. Não vai embora. Digo Alex, ele é a Suelen. Não mal demais. E o Cerezinho já atacando por ali. Mas Cerezinho, faz o gol. Não suportaria me perder de novo, doce paixão. Suportarei ficar longe de você. Obrigado. Já sofri demais, já cansei de lhe perder. Onde você for, eu irei também. Vou seguir seus passos, vou pegar no pé. Vou fazer de tudo pra não lhe perder. Vou fazer de tudo pra não lhe perder. Olha que você que quer aquele drink pra levantar o teu astral, é só você passar ali no Amaral. Você pode até. Vou fazer essa vinheta. Achar que não é certo. Mas eu vou ficar. Recordar. Sempre de olho aberto. Ei, Alex! Tem alguém querendo lhe tirar de mim. Se eu vacilar, fico sem você. Não vou dar bobeira pra não lhe perder. Não vou dar bobeira pra não lhe perder. Não, não vá embora. Não maltrate mais meu coração. Top DJ Carroceiro da Saudade, DJ Tom Máximo. Estamos aqui fazendo você recordar. DJ Tom. E aí, meu bem? Se está me ouvindo, agora estou pedindo pra você voltar. DJ Tom, esqueça se te magoei. Só você amei. Fala aí pra ela, vai! E sempre vou amar. Bora, meu amor! Amor, só você eu quero. E o teu coração? Meu grande amor, te espero. Meu amor, te peço. Não me deixe assim. Bora, Perita!

vem correndo de saudades, estou morrendo. DJ Tom, tanto tempo já se passou e a minha vida ainda não mudou. A cada dia aumenta o meu amor. Como é que é? Já tentei me convencer que não devo amar você. Já fiz de tudo pra te esquecer. Mesmo assim te imploro, amor. Meu amigo Rubinho, volte no bar, por favor. Altas Horas, vem aqui com a gente, amor Rubinho. Nesta minha dor, meu parceiro Marquinhos Belém, dá valor naquela saudade. E ele dá valor naquela saudade de luxo. Bora, Marquinhos. Vem, amor, vem ver como estou. Vem depressa, vem correndo. De saudades estou morrendo. Tanto tempo já se passou e a minha vida ainda não mudou. A cada dia aumenta o meu amor. Já tentei me convencer que não devo amar você. Já fiz de tudo pra te esquecer. Mesmo assim te imploro, amor, volte logo, por favor. Vem por fim nesta minha dor. Acalma isso, uma na carroça. Eu já tentei me convencer que não devo amar você. Já fiz de tudo pra te esquecer. Aí o cara dançando com a gata, aí ele pega e diz assim no ouvido dela: assim, ó. Sonhei com você, pensando um dia te ver. E aí, senhora? Naquele lugar onde te conheci a primeira vez. DJ Top. A minha paixão é grande demais, pode ver. No dia seguinte, de toda maneira, quero você. Depois, depois que apareceu aquele outro rapaz. Mas bora, perito! Minha tentativa foi em vão. A minha loucura por você é demais. Mas como tá doendo o meu coração. Oh, oh. Te abraço aí, o grande Alex. Tá aqui com a gente, um abraço. Que me cai da brecha aqui ao lado, Sona Mania. Sonhei com você, pensando um dia te ver. Naquele lugar onde te conheci a primeira vez. Essa saída, meu grande ferro. A minha paixão, na verdade ele tava preso lá. É grande de lá pra Manindeua. Liberaram ele. Seguinte, Sona Ferro, quero você. Depois que apareceu aquele outro rapaz. Mas e a saudade, Tom? Minha tentativa foi em vão, vão. A minha loucura por você é demais. A carroça da saudade do Búfalo do Marajó, a maior estrutura de saudade do norte do Brasil. Oh, oh, oh. Eu não sou o tipo de homem que açoita mulher. Só pra recordar, via show. Meu açoite só se faz presente se ela quiser. Um amor comportado é tão bom